Por que é necessário, então, que de repente as pessoas ouçam várias vezes para realmente compreender tudo aquilo que foi dito aqui? Não limitem ou não se limitem ao pensamento. Imaginem que sempre por detrás do pensamento está uma parte de vocês mais elevada, mais pura, que com o trabalho, com o esforço, adquire-se o mérito de compreender as coisas numa simplicidade que está à altura de cada um, no entendimento que está à altura de cada um. Porque aquilo que é dito não é só para um, é para todos. Sejam muito felizes e bom estudo. Sejam muito felizes e bom estudo, graças a Deus. Louvado seja. Proclamem. Por que que o ser humano, para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? Porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa? Javé foi o primeiro a ser desmantelado. Ah. E todos aqueles que, como centelhas divinas passaram, perdão, como espíritos massacrados conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. Não. Universo. Outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que aprende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus, louvado seja. Graças a Deus. Então estamos aqui novamente, já encaminhando para os encontros finais dessa série. Muitos estudos, muito aprofundamento. Aqui com o Novox, um elemental da quinta, elemental do fogo, da quinta dimensão. Quando a gente fala de Deus gerador, cria espíritos, e considerando o nosso universo, como que você nasceu? E se você teve ligação com algum Deus criador, ou se foi com Deus co-criador, e quem decide isso? Bom dia. Deus gerador, ele só gera, ele não cria. Portanto, eu não tive nascimento, eu fui gerado. Eu fui gerado com uma outra forma que também tem sua evolução em diferentes estados. Ou seja, nasce uma centelha de um homem, nasce uma centelha de um animal, nasce uma centelha de um vegetal, nasce uma centelha de elementais. Então, um só ser que tem o princípio de inteligência, enquanto os outros mantêm o princípio de instinto, que somente funciona pela inteligência daqueles Mantém. que o mantêm. Então, eu fui gerado no universo co-criador de Shiva e mantive aí, juntamente com aquele que eu chamo meu mestre, mantive-me por aí por muitos éons. Éons. É como dizer por muitas eras, né? Isso. Lógico que nós temos que fazer as experiências com os criadores e com co-criadores. Porque acontece da mesma forma como acontece embaixo, num sistema de família, quando os espíritos crescem e estão preparados para enfrentar a vida, o pai e a mãe, com maior das naturalidades, permitem ao filho ir-se embora, ou aos filhos. Da mesma forma aconteceu comigo, quando o meu mestre verificou que eu já estava preparado. Então viemos para baixo. Ele fica e aquelas outras centelhas geradas para outros processos evolutivos descem aos mundos inferiores do mundo criador para começarem a evoluir e a fazer evoluir. Isto faz com que vocês possam compreender que aquilo que está em cima é igual ao que está em baixo. A regra do estudo será sempre essa. Sempre essa. Para realmente conseguirmos nos aperceber o quanto distante ainda o homem se encontra de si mesmo. E esse si mesmo é agradável ou desagradável, dependendo sempre de cada um. As minhas experiências serão agradáveis ou desagradáveis? E para que isso seja sentido, eu tenho que saber valorizar o que é para valorizar e desvalorizar o que é para ser desvalorizado. Porque somente assim os seres planetários tomarão a consciência que são co-criadores. Basta para isso que consigam dominar a sua função motora em alto grau espiritual, para conseguir entender com o co-criador, não se limita só ao pensamento que tem, vai para além dele. E então todas essas coisas foram o que aconteceu comigo e é o que acontece com outros elementais e com outros homens. Entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi mesmo, porque dizer que entendeu é fácil. Explicar o que entendeu, já vai ver que não entendeu bem. Olha só, você não nasceu, você foi gerado. Ser gerado quer dizer? Ser gerado quer dizer surgiu. Não havia motivo para nascer, porque Deus gerador não é criador. Deus gerador é gerador. E nós somos os gerados do gerador. Quando você foi gerado, aquela centelha divina que nos outros vem apagada, veio como em você? Imagine então. Como eu fui gerado para um universo co-criador, não tive tanta dificuldade em conseguir sentir-me como centelha e em simultâneo como elemental. Porque quem não é gerado e é criado vai apresentar os fatores de prisões desses criadores que irão se manifestar sempre no ser aí, o Deus Criador desvitaliza o espírito. Por exemplo, se eu entrasse diretamente na matéria, eu seria consumido. Seria colocado na matéria e teria que fazer uma evolução à procura de mim mesmo. Porque todos nós, todos, incluindo vocês, não foram criados, foram gerados. Quando saem de um reino co-criador, ou diretamente do reino celestial, vocês são atraídos como se tivesse o Criador a dar mel para que as almas ou os espíritos possam ir até ele. Imagina então que o gerador gerou no reino celestial muitas centenas. E elas, quando se afastam para que outras nasçam, elas podem dar ouvidos a Shiva ou ouvidos a Javé. Porque Javé também lhes diz, venham, eu sou Deus e tenho todo este reino para vocês. E muitas delas vão. Porquê? Pelo mesmo processo que aconteceu a Javé. Javé foi dos primeiros, juntamente com outros irmãos, foram gerados como universos. Não é? E então, quando o Deus gerador começa a gerar, é rápido. E então, assim como aconteceu ao Criador, assim acontece às novas centenas. Quanto mais longe da luz, mais rapidamente elas se esquecem que são geradas. Passam a ir por ciclos. Podemos dizer, porque existe, os ciclos reencarnatórios dentro do universo. Já vê. Entendeu? a minha ação dentro do universo de Javé é diferente. Porque quando saí, eu saí com o mestre. E o mestre avisa-me dos perigos. Por isso, quem sabe onde anda, nunca se perde. Entende? Esta foi a minha origem. Entendeu-me? Então, quando um espírito é criado, depois que ele é criado, ele fica num espaço, e daí ele vai decidir se ele vai aceitar um convite de um criador ou de um co-criador. Mais ou menos isso. Mas pode-se dizer, então, que ele é criado com a capacidade de fazer uma escolha com conhecimento de causa? Sim, com conhecimento de causa. Por quê? Porque a primeira lei, aquela que vibra na luz, é a lei da causa e efeito. Entende? Então, elas são geradas dentro, não da ignorância, mas dentro da inocência. Isto não tira a capacidade de pensar das centenas, porque inteligência não lhes falta. Só que num sistema com o Criador, as coisas acontecem mais devagar. O que não acontece nos sistemas criadores, que é instantâneo. Entendeu? Por isso é que cada um que entrou no universo criador sabe o que estava fazendo. Porque não tinha ausência de inteligência, do princípio inteligente, como diz Allan Kardec. E essa lei, causa e efeito, gera outra lei. Uma lei, outra lei que sai do som, passa a ser ação e reação. Quando essa outra lei está pronta, o que poderemos dizer antes de fazer uma parte, o princípio inteligente encontra-se na luz e lei de causa e efeito. A segunda manifestação é o som. E o som encontra-se na lei da ação e reação. Essas duas leis logo disponíveis para se poder entrar dentro do universo gerador. Isso criava aborrecimento às centenas. Era muito tempo. Muito. Então elas queriam dar um salto quântico, digamos assim. E como ouviram Javé, Javé conseguiu impregnar nelas o desejo de ir mais longe, mais rapidamente. Livre-arbítrio. Isso, livre-arbítrio. E quando o movimento surge, e o movimento oculta a lei do livre-arbítrio, aí as almas ou os espíritos gerados caem todos nas mãos de Javé. E aí começam a entrar dentro de corpos criados por Javé para os prender. E muitas foram as almas que entraram nessa batalha. Mas uma batalha de agregação e de perca de consciência. A agregação do ser com o seu livre-arbítrio falso, com o poder de escolhas falso. Ser iludida ou iludida de espírito, ingressar, ser prisioneiro de um corpo, esquecer as suas origens, os seus estados de gerados, que têm muita, muita informação. Lembra também que quando um homem tem que ser preso, ele é preso nas cadeias. É. O corpo é senão uma cadeia. Entendeu? Ah. Para que a alma não tome nunca mais consciência de que foi gerado. Para ser co-criador. Isso. Para ser co-criador. Isso, para ser co-criador. E todos foram gerados em partes iguais, incluindo os próprios, os primeiros criadores cósmicos, universais. Entendeu-me? Então, era de se esperar que houvesse um número ilimitado de co-criadores, ilimitado de criadores. É. Veja que na primeira frente, ou na primeira manifestação da criação, já apegada do sentido do gerador, afastada da luz, afastada do som, e só com o seu movimento, isso aí fez com que o Criador ficasse nulo nos níveis espirituais. Javé não é espiritual. Javé é... Javé é um clone do Deus gerador. Deixou de poder se dizer espírito. Então, como se tornou num clone de si mesmo, a parte dele se lembrar que tem alguém acima dele, esqueceu. E quando ele ingressa nesse vício de criar, torna as coisas mais complexas. Os co-criadores por si, eles agregam o seu universo e esse universo fica num estado paralelo ao outro. As multidimensões e dimensões que se encontram no universo de Javé não são mais nem menos, senão os tentáculos dos criadores a causarem vários estados prisionais para que as almas não se maltratassem umas às outras. E isto sucedeu em épocas primevas, épocas protoplasmáticas, que ainda se encontravam no astral. Veja que muitas almas ou espíritos foram vendidos em mercados negros desses mesmos deuses. E os mercados negros fizeram com que as centelhas que tinham vindo por último fossem manipuladas pelas primeiras. E veja que acontece mesmo aqui na Terra. Acontece a mesma coisa. Tudo o que acontece em nós é uma coisa que foi emitida. Emitida? Por o Criador. a estabilidade, a perca de si mesmo, a orientação, o sentido de compreender as coisas pelo coração. Porque aí sim, também se tentou que despertassem. Que o quê? Também se tentou que os espíritos despertassem a sua centelha divina, ou seja, tomassem consciência de si mesmo. Os co-criadores têm consciência de si mesmo. Os criadores não têm consciência de si mesmo. Por isso eles se sentem sozinhos. E que este sentimento seja sentido pelo homem, pelo aquele que me escuta. Porque a distância a qual ele se colocou de Deus traz-lhe solidão, traz-lhe tristeza, traz-lhe inveja, porque vê os outros universos criadores e co-criadores. E isso aí gera raiva. E se ele sente, e todos os espíritos que estão sobre a sua matéria, também irão sentir raiva. Tudo aquilo que a gente sente, o Criador sente. Ao contrário. Tudo aquilo que o Criador sente, vocês sentem. Porque estamos ocupando uma matéria que é dele. Isso. Isso é como você ver alguém que está em frio e que põe o casaco do amigo. Ele fica no protegido dentro do casaco das tempestades e do frio. Ele fica protegido no casaco, das tempestades, do frio. Mas o casaco nunca é dele. Mas o casaco nunca é dele. Isso. Então isso é para lembrar que a matéria que o homem tem é emprestada simplesmente. Entende? Veja que os deuses co-criadores, eles não têm esse sentido de perca. Eles têm o sentido de doação, transcendência, evolução. Entende? E imagine dois universos paralelos. Os co-criadores conseguem ir desde dos mundos mais felizes de Javé até aos mundos mais infelizes de Javé. E eles têm essa capacidade. Tudo veem. Tudo sentem. Tudo cheiram. Mas isso não é para eles. Dão ao gerador. Enquanto, da mesma forma do outro lado, acontece com Javé. Mas ele não manda nada para Deus. Fica tudo para si. Veja a diferença dos deuses criadores e dos deuses co-criadores. Entende? Para que haja uma tomada de consciência um pouco mais profunda. Seria bom relembrar que os sofrimentos humanos não são mais nem menos do que a manifestação desorganizada de um Deus Criador que exige dos próprios espíritos que estão dentro da sua matéria, exige deles energias, exige deles engano, tudo. Não existem pessoas fracas nem fortes. O que existe é amor. E enquanto nós, ou vocês, tiverem esse casaco chamado matéria, o melhor conselho que vos dou. Qual que é o melhor conselho que você nos dá enquanto tivermos esse casaco chamado matéria? Imaginem que o vosso pensamento é um sol e o vosso pensamento não é o espírito, é os códigos de Javé. Não. Sair disso é deixarem de pensar que vocês são causadores De alguma coisa. de alguma coisa. Ou seja, querer ser Deus. Isso. Porque ali ninguém pode ser Deus. Ali as pessoas têm que ser elas próprias. Que os vossos movimentos sejam controlados por vocês e não pelos outros. Que os movimentos sejam controlados por vocês. Ou seja, existem padrões de comportamento condicionados dentro da gente que automaticamente fazem a gente reagir de uma forma, como falamos em outro diálogo, levantar o braço, virar a cara, pegar um celular, levantar, dar atenção para tudo que é externo, concretizando, ou seja, solidificando um estado de prisioneiro. É assim, é isso mesmo. Vejam que esses movimentos descontrolados, rápidos, desorganizados, destabilizados, são o motivo para que o homem sinta o Criador e não os co-criadores que caminham junto a eles. Enquanto pegarem nas coisas para fugirem de outras, a melhor coisa é fazer. Parem. Buda parou e encontrou-se. E vocês também se irão encontrar. E vocês também encontrar-se-ão. Isso. Claro. Essa é a manipulação de Javé. No que diz respeito a no que o espírito ou ser humano encarnado ou desencarnado não possa dominar os seus sentidos sensoriais e viver como um rei dominando os seus sentidos. Como não existe utilização dos sentidos passam a ser utilizados por Javé. Entendeu? Claro. E isso faz com que o ser humano desacredite de si aquilo que os deuses criou, criadores, enviaram para a Terra como sofrimento a alma encarnada. Graças a Deus. Vamos aí, recebendo o primeiro ataque do dia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Tá ele ali trabalhando para restabilizar a organização do chakra da laringe. Já vamos então retornar na primeira oportunidade. Então, quando o homem parar, começar a acreditar em si, verá que o sofrimento foi das maiores bênçãos que jamais foi oferecida à humanidade. O sofrimento foi uma das maiores bênçãos que jamais foi oferecida à humanidade. Isso. Porque é através do sofrimento que a pessoa começa a mexer na sua vida, dominando os seus sentidos sensoriais. Fora disso, existência, não existir sofrimento, não existir evolução. Porque o sofrimento, ele faz-te mover mais depressa, faz-te caminhar com certeza para onde estás a caminhar. E faz-te ainda como se fosse um alerta para o espírito encarnado e desencarnado, que sofreste agora aqui, não voltes para ali. Vai por outro percurso, que seja mais longo, que caminhes mais devagar, mas chegas mais depressa, porque te dominas, porque te controlas, entendeu? Sim. Essa é a bênção dos deuses co-criadores, sofrimento. Poderia vos dizer que esse mesmo sentimento Javé já o começou a sentir há muito tempo. O que é que ele começou a sentir? Sofrimento. Para ver que, no fundo, no fundo, não há equilíbrio real no que está sendo feito. Isso. Pela parte dele, não é? Pela parte do Criador. Restabelecendo a paz, restabelecendo e superando o sofrimento que vai certamente levá-lo a um estado de consciência mais evoluído, mais amplo, um estado de consciência mais justo, mais íntimo. E quando um trabalha assim, os outros seguem-no. Essa é a vontade que os co-criadores querem fazer a humanidade sentir e o próprio Deus Criador sentir. Se não houvesse sofrimento, como é que os espíritos saberiam que são amados? Nunca. Nunca. Nunca. Os espíritos não ficariam revoltados contra o Deus que eles sentem, que só lhes causa desgraças, que só lhe faz promessas. Então o sofrimento mexe nas estruturas do ser e faz com que ele comece a não querer aquilo para ele. Comece a querer o bem para todos. Porque todas estas desgraças geraram a humanidade inválida. Uma humanidade sectária, egoísta, ociosa. Lembrai-vos que o casaco é o sofrimento. Veio para vos proteger das promessas infantis de Javé. Entendeu? Então, basicamente, é estar no mundo e não ser do mundo. É isso mesmo. Basicamente, é você viver os cinco agregados do Buda, mas não identificar-se com eles ao ponto de gerar um apego que cria o senso de identidade. É certo isso. É certo. Todos temos que passar pelos processos. Uns não vestem o casaco, passam e ficam lá. Chegam ali aos agregados, às leis de Buda, aos ensinamentos e ficam ali parados. E quando você se une ao Buda, você tem que esquecer até aquilo que o ajudou a evoluir, a tornar-se num Buda, num espírito superior. Porque se ficar agarrado àquilo que o fez evoluir, não evolui. Esse também é o perigo. Não. Saibam que uma disciplina que tenha que despertar a evolução do outro ser, ensina que passa um sofrimento, prepara-te para o outro. Passa outro sofrimento, prepara-te para o outro. E a alma, o espírito, conforme vai desmembrando, superando isso, quando chega a uma meta, que é a meta do meio, ele fica feliz, porque diz, que ignorância, uma dorzinha e tinha ido abaixo, hoje não teria ido. Olha aí a transcendência a falar. A transcendência é o caminho do meio, isso, que faz a pessoa ter controle sobre si própria antes de deixar se escravizar pelo apego à forma, às sensações, a todos os agregados. Sim. Percepções, forma, pensamento e consciência. É verdade, amigo. Claro, claro. Muito bem. Quando se fala sobre as chaves de Enoque, o que, que isso traz para a humanidade? Aposto que é coisa de Javé. As chaves de Enoque são coisas de Javé, sim. Por quê? Ali há uma abertura muito grande de conhecimento. Mas Javé, quando se transmitiu essas mensagens ao seu canal, foi com sentido que as pessoas lessem e não entendessem. Foi o quê? Que as pessoas lessem o livro e não o entendessem. Tá, essa foi a ideia dele? A ideia dele. Uhum. Veja, um mestre ascensionado escreve um livro para a humanidade. Logo a seguir, Javé escreve um livro também para a humanidade. Este desperta pelo amor e Javé impera sobre as almas, dando-lhe, despachando conhecimento sem soluções. Entende? E aí causa mais sofrimento. Porque as pessoas vão dizer, eu não sei nada. Isto não é para mim, porque eu não consigo. Mas estas negatividades é que são úteis para Javé. Eu não consigo. Oh, meu Deus, ajuda. Afastou a sua atenção sobre as escritas, os livros provenientes dos deuses co-criadores. Os livros dos deuses co-criadores temos até agora 4. Em que um deles é o livro da Urântia. Mas é um livro que está escrito por Javé e por deuses co-criadores. Uma parceria ali. Uma parceria. Para quê? Para que a pessoa tenha, sim, conhecimento, mas que ele seja passado de uma forma evolutiva. Ah. E não de uma forma de despachar conhecimento. É um livro que merece estudo, porque nos fala das coisas que existem nas dimensões e multidimensões, que são prisões que os criadores arranjaram no universo de Javé. O que é que existe dentro para que, para o homem gradativamente começar a fazer o estudo do livro com aquela sabedoria. É que o livro é a cana. O livro o quê? É a cana. Cana de pesca. A vara. Isso. O livro é a vara. As páginas são o fio. A mente ou o pensamento em missão, em união com os dois elementos já falados, representam o anzol. E só pesca quem pegar na cana, utilizar esses três Na vara, na na vara, vara. Vara de pescar. vara de pescar, e começa a fazer o trabalho. Se está ali, é para alguém chegar lá e pescar e trazer o fruto das coisas. O fruto das coisas é o peixe, o fruto da vara de pesca que se tira do rio é o pão. Mas nem só do pão vive o homem. Ou seja, o homem tem que comer o pão e transmutá-lo em alimento que seja proveitoso para o fortalecimento de si mesmo. Entendeu? Então vamos ver, o livro de Urântia, o conteúdo que tem ali foi colocado ali por Javé, criador, e alguns co-criadores. Qual foi o co-criador que trabalhou naquele livro? O co-criador que trabalhou, os vários co-criadores, os nomes deles, lógico, não poderia dizer, porque na linguagem humana não há. Ah, entendi. Mas já sabe que não é Vishnu. Não é visto. Entendi. E por que que Javé, querendo manter as pessoas como gado de corte, ia permitir que um livro de libertação aparecesse? Eu acredito que porque ele não tem controle sobre isso. Javé já é controlado. Por isso ele aceitou parceria. Ele é controlado por quem? Pelas leis do Criador impostas no universo dele através dos co-criadores. Sim, perfeito. Ele já começa a saber que quando os co-criadores querem se manifestar no seu reino, ele não tem nada a fazer. Eles querem, eles entram. É assim, Entendi. entendeu? Claro, é como se fosse uma criança ali, fazendo um mal feito, e os adultos chegam. Isso. É perfeitamente essa ideia. Ele vai falar o quê? Nada. É, não pode fazer. Fez tanta asneira, que agora o que há a fazer não é ele. O que há a fazer agora é, como você disse, pelos pais dele, a terem que ajustar nas várias dimensões, expressões do próprio espírito. Entende? Expressões evolutivas. Dentro de um universo sem liberdade. Entendeu? Entendi, claro. Só abrindo um parênteses aqui, você falou que o seu mestre, quando você foi criado, te ajudou. Bom, se é mestre, obviamente ele ajuda de várias maneiras. Pode saber quem é esse mestre seu? Deixa eu vou só perguntar, Tá tá? bom. Então já está aqui o Novox, João, fazendo aquela expressão característica para ir buscar informação. Vai psicografar alguma coisa aqui no papel. Extraordinariamente. Pronto, já chegamos aqui a alguma escrita. S-A. R-C-H-I-N-E-S. Isso aqui é um mestre ascensionado. Sim. E é um co-criador? E é um co-criador. Desperto. Então, um co-criador desperto pode criar um planeta? Não, porque não tem interesse, né? Não tem interesse. O planeta é do criador. Sim, o planeta. Mas o que que faz um co-criador, então? Ele cria as leis de Deus. Criar as leis de Deus e ajusta os seres, os espíritos, ajuda-os no equilíbrio. Entendeu? Mas para ajudá-los no equilíbrio, eles têm que estar desequilibrados. Então você está dizendo que desequilíbrio não falta. É verdade, não falta equilíbrio. Você vai conseguir entender que quando alguém cura um desequilíbrio, aparece logo outro desequilíbrio. Tipo anomalia, né? É, e essas anomalias são para ser limpas gradualmente. Então esses espíritos. Ah, continua, continua. Porque dar todo aquele refresh no espírito poderia fazer com que o espírito pudesse entrar em ausência de si mesmo. Uma intronização crônica. Isso, sim. Então, este aqui é o nome do meu mestre como co-criador. Este é o nome do meu mestre. Maitreya. Dentro das manifestações Um universo criador. no universo criador. Claro. Nossa. Entendi. E o mestre do Maitreya é o Kutumi. Sim, É isso. é isso. Maitreya. Podem dizer que existiram vários Maitreyas, mas só um não desceu em forma humana. O que não desceu em forma humana é o meu mestre. Os outros são manifestações de outros filhos, também alunos do mestre, que tiverem incumbência de encarnarem. Entende? Então, quando o Kutumi se eleva, passa do segundo raio para o sétimo raio, Kutumi torna-se um senhor do mundo. E aí é que o meu mestre, Maitreya, que fazia os seus estudos em Saturno, começou então a querer vir às dimensões da Terra para poder aprender com o Kutumi, sem espaço nem tempo, sem aquela horrorosa, Nojenta. nojenta, criada de tempo e de espaço, Criação de tempo e espaço. criação de tempo e espaço, nos possibilita de estar a trabalhar. Além disso, Kutumi fez as suas várias reencarnações na Terra, mas não se esqueçam que ele faria os seus desdobramentos noturnos para ajudar os seus alunos. Ah. Você entende? Portanto, perca-se essa noção de que vou pesquisar para saber se estou certo ou errado. Isso é tempo e espaço. Isso significa tempo perdido. Claro. Tempo perdido. Porque não é os anos do passado, do presente e do futuro que nos impedem de estar presentes em todas essas três realidades, no passado, no presente e no futuro, como um só. Você entendeu? Claro. Então, ficamos assim com liberdade muito maior de podermos estudar sempre com os nossos mestres, mesmo que eles estejam a ter lições, que estejam em missões de amor para os seres em evolução. E queria deixar aqui, quando o mestre encarna, o mestre não encarna só para fazer evoluir a humanidade, mas para fazer evoluir os seus alunos, que olham de cima e veem o que é, como o mestre age na forma humana. Não, Você entende? claro. E nós vemos, ganhamos aprendizado. Porque nada melhor, como diz Kutumi, nada melhor do que ver as coisas a decorrerem. Nada melhor que ver as coisas a decorrerem. Você pode ver uma multidão e ela passar as mãos na cabeça pela comunidade. Mas isso não é nada para ele. Porque ele não está ali, por isso ele está a mostrar aos seus alunos. O tempo que ele ocupa ali é mostrar aos seus alunos que está a abençoar as pessoas, mas que não está ligado a elas, aos sofrimentos delas. Senão elas nunca mais conseguiriam sair daquele sofrimento. Sabe também que as encarnações planetárias dos mestres Ascensionado. ascensionados, sim, são muito, muito diferentes do humano. Qual a diferença da encarnação? Você falou plantada? Não. Bom, escutei errado. Da encarnação de um mestre para a encarnação de um ser humano. Do mestre ascensionado, né, no caso. Isso. Um ser humano reencarna com o objetivo das faltas, ou seja, de pagar as faltas, as dívidas. Prova, expiação, missão e contribuir com as obras de Deus. Isso. O encarnado encarna com essa missão. O mestre ascensionado não tem necessidade de ter o nascimento no físico. Que o próprio nascimento faz parte da expiação, porque é um sofrimento. É. O nascimento ou a encarnação do mestre ascensionado não passa por as leis criadoras. Eles surgem na Terra. Então o pessoal já está pensando em agênere. Explica aí, que não é isso. Não, não é a gente. O mestre faz a sua materialização em simultâneo, no passado, no presente e no futuro. Para quê? Para que as pessoas se lembrem dele como criança. Ele nunca esteve ali como criança. Que as pessoas lembrem-se dele como presente e ele nunca esteve ali como presente. Para que se lembrem dele no futuro, e ele nunca esteve ali com o futuro. Estas três anomalias, para eles, são fáceis de manobrar e estar a qualquer hora, a qualquer minuto, estar num lugar, estar noutro, utilizando essa facilidade móvel que eles têm com eles para passar as suas frequências do passado, do presente e do futuro. Não é? Então, eles surgem com os seus corpos. O agênero tem sempre a necessidade, foi isso que você perguntou, não? Né? O agênero tem sempre a necessidade de alimento, da energia das outras pessoas. Senão não consegue fazer a sua permanência aqui. E olha que o Vaticano tem muitos. Você é louco? Não. Louco são vocês. Deixa eu perguntar mesmo. Não, eu digo assim, você é louco em termos de lidar com coisas tão além daquilo que pra gente é tão natural e mundano, entende? É uma loucura isso em termos de, uau, como se vai distante no, nos prazeres sensoriais. Nós não diríamos homem, nem o mestre perdão diria homem. Para homem, parar com alguns prazeres sensoriais, porque senão debilitava-se o programa de criação de Javé e começava-se a destabilizar ainda mais. Eles vão tendo alguns prazeres sensoriais, mas controlados. Claro, sem o apego, sem a identificação com os agregados. Pô. Isso, isso. Porque isto invita o quê? Invita com que eles não se... não culpem a criação da falta, da necessidade que eles querem ter como prazeres sensoriais. O que é que eu quero dizer com isto? Lembra-se no Egito, aqueles escravos, porque você esteve lá. Valeu. Aqueles escravos, os prazeres sensoriais que eles tinham, passavam a dor, não tinha ninguém que os curasse. Viam separados da família e mais apegados ficavam. Então, essas coisas, quando não são utilizadas com consciência open, entendeu? Com uma consciência sem time, com uma consciência sem bloqueio, se os homens conseguissem isso, uma consciência aberta, sem tempo e sem bloqueio. Isso. Conseguiriam ter os mesmos prazeres sensoriais, só que agora, noutro grau evolutivo. Porque quanto mais ele se agarra, mais ele os entrega ao Criador. E o Criador mais lhes tira energia. Consome, consome, consome. Consome energia. Não, tudo bem, beleza. Ó, pois não. Poderíamos dizer que o próprio Criador é um agênero. Por quê? Porque ele consome para viver. Entendi. As energias que ele próprio gerou, criou também. Então, quando eu falei sobre prazeres sensoriais, me referi especificamente ao agênere, que não deixa de ser uma criação que tenta se sustentar, mas, no entanto, vive atrás de uma coisa e de outra, que movimenta, torna ele, todos envolvidos, um robozinho, que nunca chega em lugar nenhum e fica continua dentro da prisão, não é? Sim. Pronto. Nós podemos até comparar, então, até aquilo que dissemos. Para compreendermos. Isso. Comparar o quê? Comparar, por exemplo, no Egito, o escravo já não serve, ou o escravo matou, é preso ou morto. Esse preso lá está, torna-se numa gênese, porque sai do seu corpo físico e começa a consumir as energias de todos os outros e volta para o corpo físico. Ah, chatíssimo. Um espírito obsessor pode ser um agênero, que para viver no astral tem que consumir energias. sai, consome as energias e volta para o mesmo. Quem sabe? Só há gênese, não há um espírito em sofrimento. Então, esse consumir energia é o que o Espiritismo chama de fluido vital. É assim. Sem esse fluido vital, nenhum ser vive. Veja, você é um agênero quando está a amar, porque está a tirar a energia do outro. Ouviu-se falar em 30 pessoas, em 30 e poucas pessoas que violaram uma menina. Então, essas 30 pessoas serão também ajenas. Entende? Porque estão ali a consumir a energia vital através do sexo. Você entende? Sim, claro. É para não estarmos a valorizar muito o agênese. Porque isso todos são. Entendeu? Porque quando você se focalizar ali naquilo, você vai criar o seguinte: ah, eu estou a ser obsediado pelo agênese. Que é o que mais há. Que mais a ideia de vitimismo. Isso. Não, não, mas eu queria falar de outra coisa, rapidamente. O parênteses que eu ia abrir, senão a gente vai ficar nesse negócio. Eu falei do Agênese sobre isso para compreender melhor como que o mestre entra na encarnação. Então, O não mestre. é materializando desse jeito. Já ficou claro porque isso é Não, não. um processo criador. Não tem a história do Walking, aquele que eu chamo, a gente chama de o entrante? Não seria isso que os mestres fazem? Também não. Também não. Veja o que eu disse, o mestre. Esses mestres Ascensionado, né? ascensionados. Há uma parte dos mestres que sim utiliza essa parte de entrante. Ou seja, A técnica. a técnica, não é? Agora, quando o mestre vem, ele tem todas as. Meu Deus, ele tem tudo. Toda a possibilidade de escolha. Sim. E se ele conseguiu criar as multidimensões e dimensões num universo que não era dele, Que ele não pode fazer. porque é que ele não pode fazer? A gente tentar compreender, pôr as coisas ao nosso conhecimento, faz com que vocês estejam a fragmentar coisas. Quando eles vêm ao plano humano, porque querem. Eles conseguem dobrar a matéria. Eles conseguem criar um corpo sem ter necessidade de roubar energia. Seja quem for, até mesmo como entrante, isso acontece. Ele é entrante para entrar dentro desses processos de alguns vilões que utilizam esse mecanismo para interromper ciclos evolutivos da humanidade. Então, quando um mestre faz esse processo, é um aviso. Um aviso quando faz o processo de entrante. É como se eles dissessem, já sabemos, cuidado. Já sabemos do quê? Da técnica que vocês utilizam. Ah, Cuidado. Entendeu? de vocês quem? Os entrantes. Não, mas os entrantes são espíritos de outros. Pessoas, outros espíritos mais evoluídos, é isso? Não, tudo bem, menos evoluídos. Muito bem, Luiz. Mas com uma inteligência mais evoluída, pelo menos. Tá bom, inteligência sem amor não é evoluída. Não. Então, entendi esse riso seu aí. Eu até lhe dei a possibilidade de você entender logo. Claro. Eu disse que os entrantes vêm para interromper a evolução. Interromper a evolução. Trazem informações que estão a estragar a consciência do homem. Estão a entregá-la a Javé. Porque os entrantes, meu amigo, são todas manifestações de Javé. Não de seres humanos inteligentes. Isso não existe, amigo. Como isto seria tão grave como aquilo que eu lhe vou dizer. E dizia, Jefferson, só através do ciúme a gente poderá amar. E criar aqui frases hipnóticas para que você acreditasse. Era fácil. Sim. Entende? Isso fazem os entrantes. Trazem informações daqui, dali, dali. Se eu lhe disse que foram os co-criadores que fizeram as dimensões das aberrações de Javé, agora seria ir contra aquilo que eu disse. Que foi as multidimensões e dimensões, eu chegar aqui e dizer que um entrante é bom. Não. Porque ele está preso numa dimensão. Acessou porque alguém quis que ele acessasse. Porque as coisas não acontecem só por acontecer. Quantos entrantes já não chegaram à Terra? E que a humanidade, a pressão de toda a humanidade, os fez entrar nas falhas através do sexo. Quantos não se perderam na ilusão do corpo físico? Você entende? Quantos? Muitos. Porque enquanto eles podem vir um, dois ou três, a humanidade é toda. E a humanidade é a humanidade encarnada. E a humanidade desencarnada. Entende? Essa pressão que a própria Terra exige nas suas vítimas. Da mesma forma, as suas vítimas vão exigir ao entrante. Porque ele dá conhecimento, mas não dá amor. Não. Ele dá conhecimento, e só põe a mão em cima das costas da pessoa. Ele dá conhecimento, e daqui a bocado está com uma mulher, está com outra e com outra. E isso faz com que esse entrante seja desvitalizado, ou seja, regresse às informações ilusórias do corpo que ele optou. Você entende? Claro, claro. Então, para quem não entende, entrante é assim. Nasce ali um espírito naquele corpo. Em determinado momento, aquele espírito, enquanto morre, esse entrante toma o corpo para si. E o espírito entra no corpo literalmente. É verdade. Só que ele, ao ingressar no corpo, tem toda a sua informação estelar. E quando começa a entrar nos abusos excessivos, começa a densificar, a perder a conexão com a realidade, claro, superior onde ele habita. E quando é o caso de um mestre ascensionado? Pode acontecer isso também? Pode acontecer. Não pelos mestres mais superiores, mas pode acontecer. Com Kutumi isso não aconteceria. Com Kutumi isso não aconteceria. Porque Kutumi foi um ser que quis vir mesmo à Terra. Quis ter mesmo nascimento. Desse jeito. Nascimento não? Nascimento. Kutumi quis ter. Não, ele teve outras encarnações. Sim. Ele quis vir experienciar isso. Entende? Experienciar. E esse é o filho bem amado do Cristo Cósmico. Ah, é? Porque fez o que o Pai fez. Encarnou. Entende? Só que Nós temos Chiriqui, que quando o mestre Ascendo se encarna, ele tem algo muito brilhante, muito superior. Sabe o que é? É a omnisciência, a omnipresença e a omnipotência, que o faz ter tudo aquilo, todas aquelas 21 mediunidades prometidas pelo Espírito Santo. Sim, tens 21 mediunidades. Por isso é que quando o homem está a trabalhar mediunicamente, vê outro médium e ele quer fazer aquilo. Vê outro médium e quer tudo. Entende? Mas quem muita coisa quer, pouca é utilizada. Pelo Entendeu? mestre, Pelos humanos. claro. Agora, o mestre, em si, ele tem a consciência dele. Ele consegue estar como criança aqui, a 20 km, estar como adulto, e a 30 ou 50 km, estar como um velho. Tudo na mesma vida. Caramba. Sem ter a preocupação de passar, de ter, se calhar o tempo limita-me. Não. O tempo não limita. Ele não tem a preocupação da ilusão humana. A ilusão humana não veda. O corpo que ele tem não veda. Agora, Kutumi teve algumas reencarnações, mas também teve algumas manifestações. E nessas manifestações, ele conseguia dominar o seu próprio corpo. Ou seja, ele conseguiu, e que isso seja de mente aberta, não Que passou, seja recebido de mente de mente aberta. aberta, não passou pelo processo do sexo. O que aconteceu é que ele domina a sua energia, domina a sua centelha, ingressa num homem, faz as experiências todas, vê o que ele pode aceitar de bom, que o homem tem, e não passa pelas vias sexuais. Ele próprio. Não é gerado no, Isso. na barriga de uma mulher. Ele é gerado, mas veja, não. Ele não foi necessário o ato sexual para ele ingressar no óvulo. Ele ingressou no óvulo e começou a crescer. Agora você poderia me questionar e perguntar, Novox, então mas como é que o outro ser humano iria receber aquilo? É fácil. Porque ele, 2 dias depois, ele vai ter relação com a mulher. E ele pensa que é aquilo. Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, vamos dizer assim, eu tenho a impressão que esse mestre esteja no planeta agora. Kutumi. Ninguém precisa saber onde e nem através de quem. Pelo que eu observo, essa mestralidade, uma vez no corpo, e quando é entrante, não expressa toda essa multiplicidade de mediunidade. Por que fica tão adormecida? A mediunidade é uma aprovação. Ah, O dom do que ele não mestre. precisa viver. Não. Uma expiação, uma prova. Não. Ele não precisa de ser médium para fazer as suas manifestações. Ele tem algo que trouxe com ele e que todos os seres trouxeram. A humanidade não usa, porque entrega a Javé. Que é o quê? Omnisciência, omnipresença e omnipotência. Mas então ele tá como se fosse assim, disfarçado de humano. Sim, só isso. Para alterar os códigos em todo lugar que ele passar. Sim. E enquanto os seus estudantes, como você diz, discípulos, alunos, o assistem fazendo isso, Ele realiza o plano dele. Sim. Os alunos vêm e aprendem. Que muitas vezes a humildade, sem todo aquele poder de realização, também é possível alterar o código de forma benéfica. É. Quando você, vamos supor que o mestre Kutomi seria, vamos supor que seria você. Você então não teria necessidade nem de se lembrar se era ou não era. Entendeu? Porque muitas das vezes o mestre, quando assim faz, é para realizar serviços à humanidade, ao mundo espiritual. E veja o maior exemplo do mestre. Quando os alunos assistem a isso, é que o mestre não precisa de se lembrar que é mestre para agir com todo o seu potencial. Entende? Porque a maior das mestrias é alguém saber que é e continuar a fazer um trabalho simples para a humanidade. Sem carregar consigo a consciência do seu potencial. Sim. Porque a qualquer minuto esse potencial ele se expressa. Ele se expressa de uma forma tão simples. Tão simples. E que toca o coração de todos. De todos. Entendeu? E a maior magia. É a maior magia. Entendeu? Para que você tenha a consciência de que os mestres não precisam de se lembrar quem são. Não. Eles precisam se lembrar é que de trabalhos simples. É o quê? De trabalhos simples. Chegamos mais depressa. A grandes realizações. É, porque estamos a andar devagar. Entende? Você não se vai recriminar por nada, porque um mestre, ele é agradável. O mestre, ele é atencioso. O mestre, ele é corretivo. O mestre, ele é amparador. O mestre é um professor que às vezes dá repreensões aos humanos. O mestre é tudo isso na sua simplicidade de caminhar sem se lembrar, seja do que for, e de acreditar que mesmo não sabendo quem é, caminha com os passos certos. Ou seja, quem sabe onde está nunca se perde. Às vezes as pessoas podem questionar: será que eu sou mestre ascensionado? O próprio mestre não se preocupava com isso. Porque o mestre diria: não sou. Eu apenas sou um servidor. Apenas só o quê? Um servidor. Um servidor. Isso. Entende? Porque aí ele demonstra realmente que às vezes não é tão necessário saber-se quem é, porque isso pode até estragar-lhe a missão. Não que ele não seja capaz de cumprir, mas uma parte da sociedade não iria ouvir. Entendeu? A melhor forma é vir ao mundo disfarçado. Disfarçado de humano. Isso. Olha outra coisa. Quando você começa a ter consciência de quem é, então aí é porque o seu eu superior achou que você deveria mostrar-se como mestre. Entendeu? Claro. Então, assim, então você confirma essa minha impressão de que o mestre Kutumi hoje se encontra andando pela Terra e pode ser qualquer um humano. Sim, anda na terra, está fazendo trabalho como um humano. Qualquer um Pode ser ele. pode ser eu. Claro. E no caso dele específico, ele veio como um entrante. Sim, ele vem como um entrante. Entendeu? Porque ele vem fazer uma manifestação somente na carne. Quando eles vêm com manifestos, eles vêm fazer isso na carne e no espírito. Ou seja, na terceira e na quarta. E até mais. E até mais, E até mais. eles estão na qual? Não estão nas dimensões. Não. Estão fora das dimensões. Fora das dimensões. Porque a dimensão é coisa de universo físico. Sim. Totalmente. Caramba. Dimensões, como eu disse ao princípio, são prisões. E ele não está sujeito às prisões. Pode caminhar com os pés. Graças a Deus, já estamos aqui sofrendo nossos desafios, né? Graças a Deus. Mas já estamos chegando também ao final desse trabalho, já passamos 1h22 nesse encontro. Estávamos aqui falando um pouco sobre os mestres e o mestre, sobre mestres ascensionados. Graças a Deus. E vamos pedir aí então logo uma mensagem final do Novox. Novox, enquanto está regulando o aparelho, por favor, lembra onde você parou de falar para você continuar, a gente não perder, que eu acho que era importante aquilo que você ia falar. Que eu já não lembro mais. Que é sobre que há o mestre, que o mestre Kutumi está caminhando na Terra, pode ser qualquer um, ele veio como entrante, e há uma forma de ele dizer, já estamos cientes que isso acontece, e tanto que usamos da mesma técnica. E ele então anda e não tem a consciência de mestre. É uma forma que ele escolheu de esquecimento, mesmo sendo entrante, para que então todos os seus discípulos e seguidores possam com ele aprender que não precisa ter o status e todo o poder que um mestre tem para realizar aquilo que precisa acontecer na Terra. É isso. O mestre, como eu disse, ele agora não vem com uma missão dos realizados. Não vem com essa missão. Porque aí ele não precisaria de corpo. Ele vinha com um manifesto. Criava, ou perdão, gerava-se a si mesmo. Como entrante, ele só está preocupado com a realidade humana, em despertar o amor, em despertar o carinho, em despertar a capacidade de entender o outro como se o outro habitasse nele, como se toda a humanidade habitasse na sua casa chamada chamatrina. Chamada chamatrina. Sim. Onde o ser humano tenha a certeza que tem sempre um banco ascensional onde pode fazer as suas ascensões. É o cuidado do Mestre sobre todas as almas peregrinas. Entende? Entendo. E aquele espírito que ele usou o corpo? Ele herda as provas e expiações que ele tinha a cumprir? Ele cria, ou É isso. perdão, ele gera as suas próprias encarnações e os sofrimentos que terá que passar. E veja, não é nada agregado ao destino, tem que ser assim. Ele, na altura, tem a consciência de que é este caminho. Ou seja, porque não existe livre-arbítrio, está tudo predestinado, aquele ser cujo corpo ele está utilizando teria que passar por determinadas ruas da vida, encontrar com determinadas pessoas e viver aquela realidade que o outro ia viver. Não para ele superar aquelas provações e com isso desapegar da necessidade de se identificar com a matéria, mas para dar continuidade à história dos outros. É isso. Peguei? Pegou. Veja, só que ele não está agarrado às predestinações. Ele está simplesmente a fazer, juntamente com os outros seres, se neste tempo, nestes 10 anos, estes seres sofrem, então ele sofre juntamente com os seres. Se em algum momento os seres se libertarem, ele liberta-se. Se os seres caírem, ele cai. Tudo numa condição muito simples, muito íntima. Tudo em amor e de uma forma de trazer mais seres humanos às realidades ascensionais, sem terem que passar as provações do umbral. E digo, mais dia, menos dia, isso vai acabar por acontecer. O quê? Não ser necessário o umbral para o ser humano evoluir. Não ser mais necessário o inferno para o ser humano evoluir. Ele dará então, sim, um salto quântico, passado o sofrimento que não é seu, mas é imposto. Então aí o mestre sabe chegar aos corações dos mais sensíveis. Entende? Aí o mestre sabe e tem a consciência que a missão deve ser sempre ao lado do que sofre. Se ele sofre, eu sofro até ele entender que esse sofrimento não existe. Entendeu? É assim a missão do mestre quando reencarna no corpo. Encarna não, né? Não, sim, perdão. É assim a missão do mestre. Quando ocupa o mundo material, Isso. o corpo. Veja que o mestre também pode vir à Terra em muitos pontos do planeta em simultâneo. Ah, entendi. Em simultâneo. Ele fazer as suas manifestações à mesma hora, nos mesmos lugares, ou em lugares diferentes. Vamos dizer assim, ele está num lugar A. Ele veio como entrante. Então, por exemplo, se ele está nos Estados Unidos, ele pode estar na China também. Oh. Só que ele tem só um corpo. O que ele faz na China é uma projeção pela força que ele tem interior. É como se fosse um holograma. Imagina Mas um holograma que todo mundo pode tocar. que todo mundo pode Um tocar. corpo normal. Sim. Ele domina a criação do seu corpo e ele próprio gera outro corpo. Bom, a gente vai finalizar. Se você dizer, imagina. Ah, agora também me esqueci. Isso. Graças a Deus. Mas foi uma informação importante. Ah, você ia dizer assim, acredito. Imagina, que haja necessidade de ele estar em diferentes pontos ao mesmo tempo. Então ele não tem que viajar até lá. Mas mesmo ele, não acreditando se mestre. Mesmo ele não se acredita no mestre, porque ele não acredita ou não quer acreditar, não é? Mas existe sempre aquela potência de som que o som exerce sobre a matéria, a geração de vários corpos. Entende? E isso, o som que ele tem dentro dele, é o que é mais importante. Lembrando que o espírito foi gerado através da luz, do som e do movimento. Entende? Então o som que ele tem dentro, o Om, ou Haum, ou outro mantra qualquer, está sempre ativo dentro dele. Então é como se ele fosse capaz de fazer tudo isso no momento, por exemplo, dá um negócio nele, daqui a pouco ele volta a si próprio, nem sabe o que aconteceu. É isso mesmo. E aquele negócio era ele fazendo a mágica ali, a magia ali. É isso, a magia divina. Oh. Veja uma outra coisa que será útil também. Sabia. Também dizer, que essas várias manifestações não são um mero acontecimento egocêntrico, mas sim a prova de que é possível ver o Mestre em muitos lugares. E veja, meu amigo, que se isso é possível, muitas pequenas coisas que os homens fazem também provém do Mestre que há nele. Entende? Porque quando o Mestre viaja com o seu corpo para a China, ele recolhe todas as informações da China ou do Japão. E quando chega, quando toma consciência de si mesmo, ele sabe o caminho certo, as palavras certas, as pessoas certas. Como se fosse inconscientemente. Inconscientemente. Aquela vontade preponderante ali existe dentro dele, ele não sabe o que que é, porque ele programou continuar esquecido a vida inteira. Inde até Belém. E encontrarão um jumento preso. Pedi a esse homem. Pedi a Ah, esse que homem. carrega um cântaro de água. E que empreste o burro. Você entende? É assim as expressões. Porque antes já foi lá. Já falou com a pessoa. E disse, olha, eu tenho um amigo que vai dizer isto. Eu compro-lhe o burro. A pessoa cuida do burro. A manifestação do Cristo continua-se a dar na forma humana, mas ele na forma humana também fez aquilo. O mestre. Mas, então você vai compreender que nada que um mestre faz é coincidência. São preparações próprias que ele faz através do espaço, através do. É dimensional e é temporal. Ou seja, o espaço-tempo não limita para ele arranjar as suas coisas. Você o escreve numa página, mas pode hoje mesmo escrever em outra página. Que quando você chegar àquele lado, a palavra que ali está vai combinar com tudo o que está. Entende? É assim, meu amigo. Você escreve ali hoje, pode escrever várias páginas, mas vivê-las uma de cada vez. Quando eu chegar na página 5, vou ver que eu estou vivendo uma coisa perfeita para minha necessidade. No caso de um mestre, para a necessidade dele, em termos do trabalho que ele precisa executar. Pela importância é permitido isso. Entendi. São técnicas simples, Então. mas eficazes. Oh. O mestre não limita o pensamento. O mestre controla o pensamento.